Cumprimento o presidente da casa, vereador Guido Mário, colegas vereadoras, vereadores, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje, os veículos de comunicação e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar minha fala no dia de hoje com muita tristeza novamente, falando a respeito do nosso hospital. Funcionários me pedem ajuda, população me cobra, médicos sem receber, UTI fechada, plantão obstétrico não temos mais. As equipes que ali estão trabalhando se doam o seu máximo. Final do ano me falaram que o 13º seria pago até o dia 31 de dezembro. Porém, o que acho que esqueceram de me falar era que seria pago apenas uma parcela do décimo. E a segunda parcela, até o dia de hoje, nem um centavo pago. Primeiro, a situação das prestações de conta no ano passado. Ok, resolvido aquela parte. Hoje, novamente pendente o repasse por parte do município, novamente trancando nas prestações de contas. Agora o Estado pede o bloqueio de valores por motivos A, B ou C. R$ 508 mil não entraram nos cofres da Escopel, o que deveria ter sido depositado em 11 e 18 de fevereiro. Previsão para pagar o restante do décimo e os demais honorários pendentes, ninguém sabe quando acontecerá. Novamente aguardam pela decisão da Justiça e pelo Ministério Público. E por falar em Ministério Público e Justiça, quero aqui novamente fazer um apelo a estes dois órgãos competentes que foram os responsáveis pela intervenção feita, que ajam da mesma maneira quando agiram anteriormente na saída do ISEV. Não tem mais como continuar do jeito que está. É inadmissível. Um legítimo descaso com a nossa população taquarense. Sabem do fechamento da UTI. Sabem que não temos mais obstetrícia. Sabem de todo o caos ali instalado e nada é feito. O que devemos pensar a respeito disso? Mandaram o município fazer licitação. Duas já foram feitas. A primeira foi deserta. Não apareceu ninguém. E a segunda teve 3 participantes. Porém, como todos nós somos sabedores, nenhuma preencheu os requisitos. E agora tem uma ordem do Tribunal de Contas do Estado suspendendo futuras licitações. Foi nomeado pelo Ministério Público e pela Justiça Silvio Escopel. E somente eles têm o poder nas mãos de ajudar a nossa população que hoje sofre tanto sem ter o atendimento que merece e necessita. Que se reúnam o mais rápido possível, Ministério Público, Justiça, Estado, Prefeitura, junto com a Silvio Escopel, e cheguem a um denominador comum. Porque 1, 2, 3 é bloqueio de valores. Se em hospitais onde os recursos são maiores e mais frequentes, as coisas já não andam boas, imagina aonde o dinheiro quase não vem. É óbvio que daria no que deu. E se não for tomada alguma decisão urgente, daqui a pouco foge, inclusive, das mãos do Ministério Público e da própria Justiça. Hoje ainda me falaram, vereadora, larga de mão essa situação do hospital. Isso só vai te dar desgaste e nada vai acontecer. Mas como que eu vou largar de mão um assunto desses que envolve o nosso único hospital, sendo que no passado tínhamos 3 e hoje está nesse sofrimento para conseguir manter um com as portas abertas. Se tiver que cobrar aqui todas as segundas-feiras, eu vou cobrar sim. E sugiro, inclusive, aos meus colegas vereadores, que se tiver que ir, vamos no Estado, Ministério Público, Justiça, seja lá onde for necessário, mas que a nossa população volte a ter um hospital de verdade e não meia boca como está hoje. Acho muito triste nossas gestantes terem que irem até Parobé ganhar seus filhos, enquanto que poderia nascer nossas crianças taquarenses. E ressalto aqui, Nossos médicos que ali estão, enfermeiras, técnicos de enfermagem e todos os funcionários se doando para que o hospital consiga dar a volta por cima. Lembro de um médico que pediu para 24 horas segurar as pontas enquanto ele acompanhava uma paciente muito mal ao hospital de Porto Alegre. Estava sozinho e mesmo assim não deixou as pessoas sem atendimento e esperando. Poderia muito bem ter ido na remoção, já encerro, senhor presidente, e deixado o hospital a Deus dará. Mas não, organizou tudo antes de sair. Isso é se doar ao máximo. Temos profissionais que estão cansados e não podemos jamais questionar isso diante de todos os fatos que chegam diariamente até nós. Faço aqui, para encerrar, um apelo ao Ministério Público e à Justiça Federal. Não deixe o nosso único hospital fechar as suas portas. E sem dinheiro, este é o caminho, infelizmente. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana.